Antes de mais, eu quero dar os meus parabéns aos três cantores e dizer mesmo que acho que todos nós gostamos primeiro, mas queria também começar por dizer o seguinte. Ao longo daquilo que nós visionámos, daquilo que o arquiteto Gameiro apresentou, eu só pude explicar ou dar a conhecer aos nossos estudantes qual é o programa do Executivo no domínio do urbanismo e habitação. E nós muito rapidamente ou resumidamente vimos qual é o programa que neste momento o Executivo, após a guerra, começou a implementar a nível não só da província de Luanda, mas sim a nível de todas as províncias e capitais a nível do nosso país. Eu vou simplesmente me cingir a Luanda. Sendo vice-governador dos serviços técnicos para Luanda, gostaria de informar que todas essas contribuições são valiosas. Não sei se a DW já está a trabalhar com a empresa que está a elaborar o plano diretor, não sei se já esteve dado. Falaram com o senhor. Pronto, eu gostaria de informar aqui os nossos estudantes. Neste momento está em elaboração o plano diretor metropolitano geral de Luanda. Ao longo da dissertação do arquiteto Gameiro e da dissertação aqui da arquiteta, do arquiteto, tudo focou para um plano. A necessidade de um plano, que é necessário existir um plano para que haja desenvolvimento. Porque ao longo de muitos anos nós já vimos que a guerra trouxe-nos estes problemas todos, são as condições informais. Muitos dos nossos irmãos tiveram que migrar para zonas onde havia, houvesse condições, que era de vida, e de onde houvesse segurança. Um dos grandes fatores foi a guerra. Hoje, envolvidos a guerra, já não está no nosso seio, desde 2002 a paz é uma realidade, muita coisa está a ser feita. Então, hoje é a necessidade, dentro do Plano de Desenvolvimento Nacional e dos provinciais, e aí, descendo abaixo, que é aquela orgânica que o arquiteto apresentou, Luanda e outras províncias estão a elaborar planos diretores gerais de cidades, como planos municipais. Neste caso, Luanda hoje está já na fase final da elaboração do plano diretor geral metropolitano. Primeiro, é um instrumento de ordenamento de território que vai, é como que uma bíblia, né? Vai nos guiar, quer em termos de especificações por municípios, em termos de desenvolvimento, quer quanto ao uso dos solos, que é um dos casos que estamos aqui a debater, porque tudo aquilo que nós fomos vendo aqui nas apresentações, é mais com o uso dos solos. Este plano é um plano rico, é um plano que está a ser elaborado não só por especialistas, mas sim tem a contribuição de todas as instituições, quer a nível governamental, quer a nível da sociedade civil, quer a nível dos estudantes. Acho que muitos estudantes aqui também já participaram, já deram os seus contributos neste plano, porque eu já tive o privilégio de receber no gabinete, estamos a elaborar o plano diretor, vários estudantes da Faculdade de Engenharia e da Arquitetura também, da Agostina, e de outras universidades também privadas, que na qual nós nos reunimos e estamos a receber o contributo destes estudantes para enriquecer este nosso documento. E muitas dessas estratégias que a arquiteta já mencionou, o arquiteto também falou, está tudo pautado neste plano diretor. Brevemente, aqui mais dois, três meses, será aprovado este plano. Haverá uma equipa que vai, de facto, conduzir este plano para que ele arranque e se desenvolva a nível da nossa província. Este plano define claramente quanto ao uso dos solos. Ali vai definir porque nenhum país, nenhuma província, nenhum município, nenhuma comuna, um bairro se desenvolve sem existir um plano. Tem que existir uma estrutura que define como é que ela deve se desenvolver, em todos os sentidos. Então, por essa razão, somente com a elaboração dele é que vai permitir que esta cidade, ou não só a província, num todo, possa crescer. Eu apreciei ali o que a arquiteta mostrou sobre novas cidades que foram criadas. Muitos dos estudantes desconhecem o porquê que o Quilamba está situado precisamente ali. O porquê que o Saqueiro está situado ali. Uma das grandes visões do que o plano aponta é que a cidade tem que começar a crescer a sul. E porquê? Porque hoje a cidade de Luanda tem que ser uma cidade mais política prestativa. Tem que ser uma cidade mais histórica. Uma cidade aqui na qual o turista vem e reconhece aquilo que foi a nossa Luanda. Por isso é que o plano está a apontar mais tudo para sul. Por isso é que a construção dessas cidades não vai só ficar por aí. Por isso é que começaram a nascer as zonas económicas especiais, para permitir que os habitantes dessas novas cidades possam ter emprego precisamente ali próximo daquele raio da ação. Isto, o plano também aponta para novos corredores. Estamos a falar no domínio da malha viária. Está a ser construído o programa BRT, que já começou e termina o próximo ano, que é a base rápida de trânsito só para transportes públicos. Já começou. Está em elaboração, digamos, outros projetos que até 2017 terão acesso ao novo aeroporto. Outros meios de transportes ferroviários terá como ligação aos ramais, quer da cidade de Tatuzano, Quilamba, Saqueiro e outras que ainda estão por surgir as novas urbanizações. Então, tudo isto que a arquiteta mencionou, e eu me elogio por isto, e quero lhe parabenizar, é a visão estratégica daquilo que o plano já define. E as orientações superiores do chefe executivo, precisamente, são estas. Apontam precisamente ali onde a arquiteta já fez o seu estudo. E também gostaria de responder isso à DW. Precisamente ali as zonas de riscos, que têm o mapeamento e tudo mais, para definir as melhores zonas onde os novos assentamentos devem ser, para reassentar as novas populações ou as populações que vivem em zonas de risco, também está definido. A regeneração dos morcegos, que é aquilo que disse, em vez de nós, por exemplo, polir estamos a falar um palanque. Você já tem essa apresentação? Vamos regenerar o palanque. Já começamos. Já está a requalificar. Mas não pode ser todos. Exatamente. Mas já está a requalificar o palanque em toda a situação. Temos o caso da Amaboro. A Amaboro pode ser hoje uma zona suburbana. Em termos de malha, temos assim dizer que hoje só precisa de um plano integrado de infraestruturas, porque ela está devidamente ordenada. A malha azul da Amador, temos outros bairros, outros conceitos que também estão devidamente ordenados, mas só precisa é ser regenerados no domínio da integração das infraestruturas. Então, isto tudo o plano também é bom. Com a aprovação do plano, quer as administrações municipais, quer as comunais, e não só, vão poder trabalhar com base neste plano. E nós estamos dizendo que quem viu Curitiba, quem conhece Curitiba, hoje não é Curitiba todo. Curitiba era só não, nem tinha condição nenhuma. Agora, quem vai a Curitiba hoje e vê Curitiba, é fruto de quê? De um plano, não é? De um plano de desenvolvimento que na qual hoje mostra um Curitiba aqui hoje. Uma das cidades-chaves do Brasil. É uma das cidades-chaves. Quem vê hoje Dubai, é um dos exemplos. Quem viu Dubai do passado, há 30 anos ou 20 anos, vão ver Dubai hoje, não é? Então, tudo isto é uma questão, eu quero transmitir isso aos nossos estudantes, isto é uma questão de ter fé e de ter também a crença que vocês próprios vão contribuir para a realização deste grande sonho que está a ser elaborado para ser executado a nível da província de Luanda. E não só a nível nacional. Aqui é o plano que o arquiteto Gameiro apresentou-nos. Se nós víssemos todo ele na sua estrutura, nós sairíamos aqui com uma visão geral e global do grande desenvolvimento no domínio habitacional que Angola está, de facto, a ter. Eu nunca estive em algumas outras províncias, estou a falar isto no leste. Recentemente estivemos nós na Lunda Norte, estivemos nós em Malan, estivemos nós em várias províncias, Namíbia, etc., num curso dos vice-governador, que na qual Sua Excelência, o Sr. Secretário, é que deu abertura e fez final do curso dos vice-governadores a nível das 18 províncias. E um dos nossos coordenadores do curso é o próprio doutor que está ali, o Luciano Nunes, que é o primeiro tradutor. É, e eu impressionei bastante com o que vi nas outras províncias. Eu não quero dizer que, de facto, uma luta não estaria a progredir da forma como está. A centralidade da Lunda Norte, aquilo é um sonho. A centralidade, por exemplo, do Namibe, é um sonho. Então, nós hoje paramos, quase em todas as províncias, há um grande desenvolvimento, um domínio habitacional, que daqui a pouco, se nós pararmos bem, programa vamos ver cada um ter a sua casa. Um PowerPoint. Preciso, eu posso determinar essas urbanizações todas. Eu posso não ter a necessidade de viver cá, em Luanda. Dizer, não, eu agora, a preferência é ir trabalhar para o Namibe. Eu sei que temos lá uma casa, porque há habitação. E se vermos o número de habitantes que o Namibe tem, o número de construções que tem da nova centralidade, nem todos os filhos daquela terra terão. Cada um vai ter a sua casa lá, e ainda sobrará casas. Quem é que vai lá ir viver? Teremos de ser nós, vocês vão terminar, para irem dar o vosso know-how técnico e não só, para trabalhar para o desenvolvimento dessas províncias. E o mesmo vamos assim dizer dos municípios aqui na província do Mal. Há municípios aqui que, e dou o exemplo do município de Aquiçamba, que necessita de novo técnico. Aquiçamba também já está em elaboração na fase final do PDM da Aquiçamba. O que é que Aquiçamba hoje tem? Aquiçamba são 24 mil habitantes, mas é o município mais extenso da província de Luanda. O que é que, ou que potencialidades é que Aquiçamba tem? Temos o turismo religioso, pesca, temos o mar e praia, temos o parque, temos uma série, digamos, de acervos, não é? Que fazem da Aquiçamba, aquilo pode ser o alavancar de uma grande diversificação da economia. O plano diretor que está terminado da Aquiçamba está a apontar para lá. Aquiçamba, as áreas de Tembaxio, vocês não conhecem, Mumbondo, Quisinge, estamos a falar de zonas que nos distanciam daqui para lá, 200 e tal, 300 quilómetros. Mas é Luanda. Quem sabe no futuro vocês também não poderão dar o vosso know-how que aprenderam para estes municípios, não para essas comunas. Porque o país precisa de diversificar a economia, não precisa de quadros. E quem são os quadros? São vocês. Mas fiquem já a conhecer de que estes planos brevemente serão aprovados e vão entrar em execução para os desenvolvimento das nossas cidades, dos nossos municípios, das nossas comunas. E vamos ver uma Luanda melhor. Por isso é que hoje temos ali um plano urbanístico do Samizanga, do Ngola Quiluanes. Quem não conhece, eu acho que depois os municípios vão começar a preparar alguns pacotes de visita mesmo com os estudantes. É bom para que os nossos estudantes percebam o que é que está a acontecer. Porque tu tens que viver e dizer assim, eu viajo fora cá dentro. O que é que isso significa dizer? Eu viajo fora da minha casa, mas dentro da Angola. É preciso que as pessoas saiam para ver, não é, o quanto está a ser feito, quer a nível da malha viária. Eu próprio fiquei impressionado, eu saí de carro, nós saímos de carro com uma equipa e combinamos serviços com os todos, nos encontramos em Luanda, na sua maioria, que eles vivem na Malha Partida, e andamos cerca de quase 2 mil e tal quilómetros em terra. Áreas que em 2002 ninguém sonhava para meter um carro ali, mas hoje é uma realidade. Estradas em condições, um ramal de estradas com ligações interprovas oficiais, que é incrível. Isto traz desenvolvimento. Nenhum país desenvolve sem isto, mas nós já estamos assim. Quem diria que hoje teríamos os caminhos de ferro que saem de Benguela e vai desembocar até o Luau? São N quilómetros que vocês nem imaginam, mas é um sonho. É ver aquelas belezas todas. Então, são coisas que os estudantes devem também, mesmo nas férias, viajar fora de casa, mas cá dentro de Angola, para ter uma visão daquilo que é o desenvolvimento do nosso próprio país. Porque até mesmo nas vossas defesas, em vez de ir buscar, por exemplo, problemas que se vivem lá fora, no Brasil ou outros países, vão para um município, por exemplo, de Lumbalangui, Lumbalacaquém, estuda os problemas, cria um plano urbanístico de Lumbalangui, apresenta, talvez, a administração local. E é daí aonde estes planos urbanísticos, à luz do plano diretor que estes municípios estão a elaborar, vai trazer desenvolvimento para estes municípios. Obrigado. Okay.